Roda F, Roda Beat. Chatinha, mas roubou meu coração. Gostar de adrenalina, vivi em outro patamar. Fumante, vinho frisante, nós no kit, no copão. Ir pra praia só se for em hotel à beira-mar. Apaixonados e bêbados lá no fundo do busão. Minha nega é o hype, estudou para chegar. Diz que me ama, diz que só ela, mesma comigo. E dá risada das loucuras e eu faço ela passar. Já me ganhou quando nós maratonou Dragon Ball. Fez eu gostar de sushi, se chapou na calçada de escola. Somos a versão Black de Eduardo e Mônica. Transando até no cinema, feitices em modo igual. O fogo da tocha ali fica meu saldo lá no zero. Sem pagar de lero, lero, não menti, sou sincero. Confundido tesão com amor, bom momento que queremos preso. Que cada dia ao seu lado seja eterno. Nosso caso é complicado, mas é quente. Entre quatro paredes ela é exigente. Do nada ela vem me namorar. Correspondo de forma inteligente. Seu programa preferido é chocolate com série de vampiro. Não tem perigo, sabe que eu sou um bom garoto. Deixa eu chegar no teu pescoço. E não tem nada fácil. Nesse projeto de amor nós somos sócio. Isso também é um fato. Sem sociedade acaba o negócio. Mais romântico do mercado. Nós vai girar e não quebra. Nosso rolê um giro pela quebra. Se mexer com nós o couro pega. Nossa nova era se completa.